Olá, mulher de Deus, vamos orar juntas? Como você está se sentindo hoje? A sua mente está perturbada, os seus pensamentos estão confusos, você está com a sua alma aflita, você pode estar sofrendo uma opressão do inimigo com o objetivo de destruir o seu dia, de acabar com os seus projetos e com tudo aquilo que você planejou para o dia de hoje. Mas agora nós vamos fazer uma oração poderosa para que o Senhor venha intervir na sua mente e que todo pensamento de perturbação, toda a batalha que está sendo travada na sua mente venha cessar agora e para que a paz do Senhor, mulher, venha ser ministrada na sua mente de uma maneira sobrenatural e você venha desfrutar desse dia com alegria, com esperança, com ânimo. Você crê, querida? Então vamos orar. Você precisa experimentar na sua vida o poder da oração. Aleluias, aleluias. Aleluias. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Engrandecido é o teu nome sobre toda a terra, Senhor. Pai querido, eu quero interceder por esta mulher no dia de hoje. Pai, hoje ela acordou angustiada, aflita. Os pensamentos dela, Senhor, estão confusos na mente. Pai, tudo aquilo que ela planejou para o dia de hoje não está dando certo. E ela está, Senhor Deus, nervosa, irritada. E de repente, Senhor, o desânimo está tomando conta da mente desta mulher. Paizinho, em nome de Jesus, eu creio no poder da oração. Pai, toda perturbação na mente desta mulher, toda opressão na mente dela, venha, Senhor Deus, se desfazer agora no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todo levante das trevas contra a mente desta mulher, venha ser anulado agora, vem perder a sua força agora, no nome de Jesus de Nazaré. Essa aflição, essa falta de paz que ela está sentindo agora na sua mente, eu repreendo agora, pelo poder, autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vai cessando agora toda a perturbação na mente desta mulher, toda a opressão maligna, todo o pensamento negativo que está sendo lançado na mente dela, para parar ela neste dia, para impedir que ela venha desfrutar esse dia, para impedir que ela venha realizar aquilo que Deus projetou para ela, em nome de Jesus Cristo. Tu não tem poder, autoridade sobre a vida desta mulher, retroceda agora. Pare de falar ao ouvido dela, pare de falar na mente dela agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor da glória. Eu peço, Senhor Deus, desça agora o capacete da salvação sobre a mente desta mulher. Na tua palavra diz, Pai, que nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo não é uma mente perturbada, não é uma mente confusa, é uma mente viva, é uma mente que está ligada em Deus. É por isto, Pai, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu ministro nesta tarde sobre a vida desta mulher que tem sofrido esses ataques na mente dela, e a cada dia ela tem se desanimado, Senhor Deus. Ela faz tantos planos, mas quando chega o dia, ela não consegue realizar, ela fica aflita, ela não consegue, Senhor Deus, ter pensamentos claros, ter um pensamento objetivo. Mas em nome de Jesus, é hoje, Pai, é hoje É hoje que o Senhor vai tocar na mente dela. É hoje que o Senhor vai tocar com a tua mão poderosa agora sobre a mente dela. E vai repreender toda a opressão do inferno. Toda a opressão do inferno contra a mente desta mulher. Cesse agora. Cesse agora. Pensamento do inferno. Pensamento de fracasso. De angústia. De tristeza. Que tem invadido a mente desta mulher. Eu te ordeno, cesse agora. Cesse agora. Pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Vai cessando agora. Vai cessando agora. Pai, a tua palavra diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em ti para destruição de fortaleza, trazendo cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pai, eu chamo cativo os pensamentos desta mulher à obediência de Cristo. Esses pensamentos contrários à tua vontade vai sendo cativos agora, Senhor, à obediência de Cristo. Esse pensamento de fracasso, essa voz que se repete na mente desta mulher, dizendo que não vai dar certo, dizendo que não vale a pena, dizendo que ela não vai conseguir. Pai, esta voz mentirosa que tem bombardeado a mente desta mulher vai cessando agora. Cessa agora, voz, em nome de Jesus Cristo eu te ordeno. Cesse agora da mente desta mulher. A palavra do Senhor diz que ela é mais que vencedora. A palavra do Senhor diz que ela vai triunfar sobre esta terra. A palavra do Senhor diz que Ele é que dá a vitória para esta mulher, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo agora, Pai, todas essas mentiras que estão sendo ditas, Senhor, na mente desta mulher. Pai, esta mulher hoje, Senhor Deus, que ouviu uma palavra, Senhor Deus, que foi lançada contra a vida dela, que trouxe um grande desânimo para ela. Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor não permita que essa mentira, Senhor Deus, venha provocar, Senhor Deus, uma depressão na vida desta mulher. Espírito de depressão, eu te repreendo agora. Sai agora. Essa mente perturbada, Senhor, que tem impedido esta mulher de produzir no seu trabalho, que tem impedido ela de cuidar da sua casa, que tem impedido ela de ser uma pessoa alegre, uma pessoa agradável. Senhor da glória, entra com a providência, Senhor. Renova a mente desta mulher. A tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor renova nossa mente para que a gente possa conhecer, entender, viver a tua vontade, Senhor, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Ah, Jesus Cristo de Nazaré, há quanto tempo esta mulher vem sofrendo com essa mente perturbada, intranquila, insatisfeita. Nada traz alegria para ela. Mas, ó Deus, em nome de Jesus agora, eu quero que o Senhor derrame o teu sangue sobre a mente dela, porque há poder no teu sangue para desfazer toda a fortaleza que tem sido arraigada na mente desta mulher durante anos e anos. E em nome de Jesus, eu profetizo que ela está liberta na sua mente. Eu profetizo que ela tem a mente de Cristo. Eu profetizo que ela tem uma mente renovada. Aleluias, oh glória a Deus. Repete comigo, mulher. Eu, fale o seu nome. Eu, Shirley, tenho uma mente renovada. Eu, Shirley, tenho a mente de Cristo. Eu, Shirley, estou debaixo do sangue de Jesus. Satanás, saia da minha vida. Tu não tens autoridade para oprimir a minha mente. Em nome de Jesus, hoje a minha mente será liberta. Repete, mulher, comigo. Hoje Deus vai tocar na minha mente. Aleluias, aleluias. Em nome de Jesus, querida, eu ministro na tua vida que esta opressão na sua mente está cessando hoje, pelo poder e pela autoridade que há no nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu mover sobrenatural em nossas vidas, Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias.